Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei, o Messias, aquele que é digno de toda honra, glória e adoração. Hoje é um dia muito especial, muito alegre para todos nós. Porque vamos deixar registrado até o segundo terço do Salmo, Salmo de número 100, na nossa devocional, sabendo que a qualquer momento, em qualquer lugar do Brasil ou nas nações, as pessoas podem acessar o blog e receber uma palavra de direcionamento para suas vidas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Depois desse salmo de número 100, nós vamos fazer mais uma unidade sobre o Espírito Santo, falando sobre o discernimento do Espírito, e depois vamos entrar no pensamento paulino. Vamos parar um pouquinho com Salmos e quando Deus mandar, nós retornamos, se essa for a vontade dele. De qualquer maneira, nós vamos registrando capítulo a capítulo palavras do Senhor, a palavra do Senhor que está na Bíblia Sagrada. Bendito seja o Deus das nossas vidas, vinde todos e louvai ao Senhor. Esse é um grande convite para que todos nós nos apresentemos diante dele e louvemos ao seu nome. Louvemos ao seu nome nas horas de grande êxito, de grande vitória, de grande bênção. E louvemos a ele também nos momentos de dificuldade. É aí que nós percebemos quem de fato é um louvador, é um adorador do nome do nosso Deus. Muito bem. Diz assim o Salmo de número 100: Aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seus, seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Faço esse convite para os irmãos. Vou parafrasear o salmista aqui e também convidá-lo ou convidá-la para vir e adorar e louvar o nosso Deus. Louvemos permanentemente o Deus da nossa vida. A Ele toda a glória, aleluia. Capítulo de número 100. É um convite para o louvor ao Senhor e nós temos duas notas de rodapé. Sempre eu gosto de citar a fonte, que é a BKJA, King James atualizada. E a primeira nota se encontra no versículo 1: Aclamai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Vamos aclamar, irmãos e irmãs, ao Senhor. Somos habitantes da terra. Vamos aclamar com júbilo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Queridos, queridas, essa é uma convocação geral para que todos os povos da terra reúnam-se em torno do Espírito do Senhor. Escatológico, portanto. Diz respeito ao ontem, ao hoje e ao amanhã também, quando todos continuam convidados a se dobrar diante do Senhor e confessar que Ele é Deus. Somos convidados a nos reunir em torno do Espírito do Senhor para adorá-lo e para servi-lo com gratidão e muita alegria em nossos corações. É o reforço, mais um salmo que reforça a ideia do salmo de número 93, salmo 95 e salmo 117, que, se o Senhor permitir, veremos um pouco adiante. Os cristãos, ou como diz aqui a BKJA, os crentes, mas aí temos que dizer, os crentes em Cristo devem vir para o culto público, não apenas para receber, como tem acontecido nas últimas décadas. Mas temos que vir para o culto público dispostos a fazer as nossas ofertas com alegria e generosidade, como o Salmo 75, versículo 1, nos inspira, o livro de Levítico, capítulo 7, versículo 12, também nos inspira. Tradicionalmente, esse hino acompanhava os atos de ação de graça e ofertas no templo. A segunda nota desse pequeno salmo de cinco versículos diz assim: Porquanto o Senhor é bom e seu amor leal dura para sempre, sua fidelidade acompanha todas as gerações. O salmista dá um exemplo claro, irmãos e irmãs, de como devemos oferecer nosso culto ao Senhor. E você pergunta, de que maneira, pastor? E eu lhe respondo, com júbilo, grande alegria, cânticos espirituais, que nós vemos entre os versículos 1 a 3, com um coração agradecido a Deus. Temos que louvar com gratidão no coração, mesmo sob provações. Mesmo atravessando as provações, nós somos chamados a manter um coração agradecido, porque Deus nos gerou, nos mantém vivos e até as provações nos ensinam a ser mais parecidos com Ele. Pois Deus é amor. Salmo capítulo 6, versículo 4. A expressão aqui, o nome, nas Escrituras, é uma indicação da presença divina. Versículo 4, versículo 5, Salmo 24, versículo 7, Salmo 84, versículo 2 a 10, Salmo 95, versículos 6 e 7. Segundo o livro de Reis, capítulo 21, versículo 5. Segundo o livro de Reis, capítulo 23, 11 e 12. Versículos 11 e 12. Bendito seja o Senhor pela sua maravilhosa, magnífica palavra e também por essas notas de rodapé. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração. Nós vamos encerrar essa breve devocional que marca uma etapa desse trabalho que estamos desenvolvendo com a leitura do devocionário Salmos. Celebração e júbilo é o tema e proposição que eu apresento aos irmãos e irmãs. Salmo de número 100. Trata de uma liturgia, trata-se de uma liturgia de ação de graça e da atitude de ingresso no templo do Senhor. O convite à adoração ressalta a necessidade de júbilo ao Senhor de toda a terra. Não podemos entrar emburrados na casa do Senhor ou com má vontade, temos que entrar jubilosos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o grande tema bíblico proposto desde Abraão, que revela o propósito do Senhor para que todas as nações sejam abençoadas. Depois Israel acabou se esquecendo ou negligenciando esse processo de espalhar a mensagem do Deus único e verdadeiro pelas outras nações. O que nós chamamos de universalizar a fé, mas Deus foi operando, operando, operando, e na plenitude dos tempos, Jesus veio e universalizou a fé. Ele realizou a obra na casa de Israel, mas os seus discípulos se espalharam para que as nações fossem abençoadas, como isso foi prometido. Abraão, reconhecendo a Deus como o único Senhor, nós podemos celebrar com júbilo em toda a terra. Esse salmo também trata da questão de servir ao Senhor com alegria. O júbilo já traz isso em seu conteúdo, com alegria e apresentar-se diante do Senhor com cânticos. Podem ser salmos, podem ser hinos ou podem ser cânticos espirituais. Irmãos e irmãs, nada do que fazemos para Deus deve ser feito com o espírito contrariado ou com rebeldia, e sim com uma atitude de alegria e ação de graça. O Senhor é Deus. Essa afirmação nos conduz imediatamente à crença de que Ele é o Criador de todas as coisas. Nós também fomos criados por Ele e fomos criados para o louvor da Sua glória, diz a palavra. Somos o rebanho do seu pastoreio. Repetindo nessa hora o convite do salmista para que entremos na casa do Senhor com ações de graça, eu os convido a atravessar suas portas, adentrando em seus átrios com hinos de louvor, bendizendo-lhe o nome. Adoremos ao Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade, tanto quanto a sua misericórdia, duram para sempre. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. São a causa de não sermos consumidos. Preste atenção nisso. A misericórdia do Senhor, a bondade, a fidelidade, a aliança, são a causa de não sermos consumidos até o dia do juízo final, quando então não haverá mais tempo para apelação. Mas nessa tarde, nessa noite, vamos nos juntar aqui aos salmistas do passado e dizer: de geração em geração. Estende-se a sua fidelidade, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso ele é fiel. Porque ele não nega a sua própria essência. Ele permanece fiel. Ainda que nós nos tornemos infiéis, ele permanece fiel à aliança. Porque não nega a si mesmo. Para encerrar, irmãos, irmãs, nessa breve devocional, eu os convido e as convido a Ele toda a glória. A Ele todo louvor, a Ele toda ação de graça e toda celebração com júbilo para sempre. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar recebendo a bênção agora. Num momento de grande alegria, de gratidão, no momento em que chegamos a 23 países, irmãos, quem poderia imaginar, qual de nós, com um instrumento tão simples, que começa com o WhatsApp, depois, é claro, a nossa missionária, que tem feito um exímio trabalho, esforçado, dedicado, tanto no estudo como na ministração, como na tradução, missionária Vivian Lopes. Isso se tornou uma mensagem traduzida no blog, e então nós chegamos a mais de 20 nações e a todas as regiões desse país. Ultrapassamos a casa dos 5 mil seguidores permanentes. Como é que nós sabemos disso? Pelo blog, pelos acessos que foram feitos. Aí a pessoa pode ter ouvido uma vez, ou duas, ou três, ou 10, ou 50, ou 100. Pelo WhatsApp, porque todos os dias. No WhatsApp é simples, é só verificar quantos ouviram a mensagem. Vocês sabem disso muito mais do que eu. E agora também com o Instagram, que está sendo dirigido por mais uma pessoa que entrou na equipe, o nosso missionário também, irmão fiel, irmão Lucas, que Deus o abençoe grandemente. Louvado seja o nome do Senhor, nós vamos receber a bênção e celebrar, celebrar, porque hoje é dia de celebração, de gratidão a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele está fazendo por nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça. Hoje, e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, ainda deixo com vocês uma palavra que nós recebemos do irmão Everson e temos recebido postagens todo esse tempo de trabalho. Então ele diz assim: decisões. A vida exige de nós tomadas de posição. Requer de nós decisões. A vida é como uma encruzilhada, onde uns colocam os pés na estrada da vitória e outros entram pelos atalhos do fracasso. Pedro tomou a decisão certa quando disse a Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. E depois ele nos desejou um bom dia e que Deus nos abençoasse. E eu tenho certeza que Deus está mesmo nos abençoando. Ainda mais nesse momento tão feliz, ao celebrar com o Salmo de número 100, nos preparar para a próxima ministração sobre o Espírito Santo e nos preparar também para o pensamento paulino, onde nós vamos nos aprofundar. Agora eu repito para você, transmita o número desse telefone para mais alguém, mais um, nesse mês. E transmita o endereço do blog para mais um, para que nós possamos ir espalhando essa mensagem da palavra da vida eterna, como disse Pedro. Que Deus nos abençoe a todos grandemente. Um grande abraço a você. Muito obrigado por todo o apoio. Um grande abraço à família. Um grande abraço à sua igreja local. Um grande abraço à sua denominação. Um grande abraço a todo o corpo de Cristo. Em Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém.